de terra. Nas quebradas e nas favelas. As ruas do DF pedem paz, paz, paz. Salve! Me dá licença pra eu chegar. Nossa alma vulgo cela, NVS pá. Das ruas do ABC, pra quem não me conhece, aqui é crente meme, pros irmãos faço uma prece. Senhor, em nome de Cristo eu me humilho em oração. Pelos loucos, pelos monstros, pelos vermes, os ladrão. Pelas minas que tá na madruga, atrás de sexo, droga e amor. Pelo cara que tá na corrida, atrás de grana, fama, terror. Oro também pela dona Maria, porque seu moleque ela não vai ver mais. Baleado, vitimado pela guerra que o tráfico faz. Ceilândia, Sobradinho, Gama, Planaltina. Deus abençoe o DF, as ruas de terra, os mano e as mina. Nas ruas de terra. Nas quebradas e nas favelas. As ruas do DF pedem paz, paz, paz. Treme a terra, nossa oração estremece o céu. A rima levada, o flow embolada, caneta, o amor, o papel. É por você. Meu truta, pense bem. A vida é muito curta e nessa guerra quem é quem? O dinheiro é bom sim, a fama faz bem. O crime é um labirinto e aí, o que você tem? Tem o mapa da vida, sabe a saída, o caminho pra retroceder. Pelo ouro de tolo, atrás da ganância já vi vários monstros morrer. Ele quer o que você tem, o de melhor pra te roubar. Não falo do carro, da droga, da moto, falo da alma, rapaz. Jesus morreu por você, o DF precisa saber. A história do homem é um curta-metragem, o roteiro está em seu poder. Nas ruas de terra. Nas quebradas e nas favelas. As ruas do DF pedem paz, paz, paz. E pra nós o que resta é a dor, a saudade, as orações. Salve DF, Santa Maria, Gama, Brasilândia, Estrutural, Paranoá, Taguatinga, Itapuã, Riacho Fundo, 1, 2, Recanto da Zema, Samambaia, Salve Entorno, Valparaíso, Pedregal, Céu Azul, Novo Gama, Lusiânia, Jardim Gá, Brasilinha, Águas Lindas, Ocidental, enfim, Deus abençoe as ruas do DF, Deus abençoe os irmãos, crente, tamo junto, Cristo vive, nossa alma. Nas ruas de terra. Os meu mano aqui já.